Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Muito bem, aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, Rádio Arc-en-Ciel, como todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local, são exatamente 8 horas e 12 minutos. Vamos dar então início à primeira parte, que é o folclore, meus amigos. Portanto, aqueles que estão de férias, desejo boas férias. Aqueles que partem, também desejo igualmente boas férias. E que encontrem todos os seus familiares da ótima e feliz saúde e um bom regresso para eles todos. Vamos então começar com a primeira parte, que é o folclore, meus amigos. Vamos começar já com aqui um tema. É para vocês descobrir, também tem direito. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto o grupo folclórico Estrelas dos Vales que nos interpretou este lindo Vira. Continuamos com a mesma música. Foi, portanto, o Rocha Folclórico do Carreço, que nos interpretou aqui, portanto, o Senhor da Serra. Continuamos com mais música, meus amigos.

farinha, então se resolveu e a gilete lhe emprestar, para ela ir para casa para o amigo desfrutar. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, cê sabe cê é bom. Maite da gaita a cantar e o som está sempre a bombar, cê sabe cê é bom. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, cê sabe cê é bom. Maite da gaita a cantar e o som está sempre a bombar, cê sabe cê é bom. Um dia na minha terra joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

Ora, muito bem, meus amigos, são 9 horas e 15 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Assim começou, portanto, a segunda parte deste meu programa com músicas tradicionais portuguesas e conjuntos. Começámos, portanto, com Hélder Batista e depois a seguir foi, portanto, Roberto Leal. Continuamos com mais, é sempre andar. saudades. Eu fiz as contas, o namoro sem parar.

de mim tem dor. Dói-lhe meu coração. Muleira, muleira, tem pena do meu viver. Não me faças mais sofrer. Muito bem, são 9 horas e 31 minutos, meus amigos, mais um conjunto para esta manhã, depois viremos então ao fado E vai ser, portanto, a tocada dos avós, vai terminar essa segunda parte do meu programa com o tema Vira Santiago. Bom, vamos então escutar o Vira Santiago. Taberna. desta Lisboa moderna, essa tasca humilde eterna que mantens a tradição. Velha tempinha, és o tempo da pinguinha, dos dois pregos, da chimbrinha, da duelha do vivão. Ora, muito bem, foi, portanto, o tema Velha Tendinha, isto tudo num grupo de fados, portanto, não sei quem é a cantora, mas cantou muito bem. E agora vai ser o tema Quando Eu Era Pequenino, e a Mónica Cunha vai interpretar isto, e eu vou oferecê-lo diretamente ao senhor da Silva de Piambuço. Espero que ele se encontre de ótima e feliz saúde, assim que sua mulher e filhos, não é verdade? E tudo o que eu desejo para ele, tudo de bom. Portanto, saúde a boa. Sr. Manuel, vamos então escutar aqui Quando Eu Era Pequenino. Muito bem, não foi nada que eu disse ao primeiro, mas não importa, tudo isto é fado, portanto espero que o senhor da Silva Manuel compreendesse. E bem, agora outro tema, que é, como disse há pouco, é um grupo de fados, portanto os cantores que estão incorporados dentro não os conheço. E tem por título

lembres minha vida com ela. Espalhas saudades, puxando. Minha vida com ela. Só tu sabes, solidão, a angústia que traz a dor. Quando o amor a gente nega, é como quem perde a razão. Afogamos nosso amor no orgulho que nos cega. Com o coração na mão, vou pedir-te sem fingir que não me fales mais dela. Meus amigos, são 9 horas e 55 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminado por um mês e tal, porque estão bem boas férias, não é verdade? Portanto, penso encontrar-vos todos aqui de ótima e feliz saúde. Só depois do 7 de setembro. Daqui até lá, desejo-vos uma boa viagem e uma boa estadia junto dos vossos familiares, e que tudo se passe bem e gozem bem, porque bem mereceram trabalhar todo o ano para estar 15 dias ou 3 semanas ou mesmo o máximo com a família. Portanto, façam cuidado, porque a estrada é longa e um minuto é rápido para ter um acidente. Mais vale perder uma hora ou duas a mais na viagem do que perder a vida num minuto. Portanto, espero que o recado seja dado e, como disse, torno a dizer, boa viagem para todos e boa saúde, que encontrem seus familiares como deviam encontrar, não é verdade? Cada vez mais velhos, pronto, não estão bem, não são eles só. Portanto, boas férias a todos e bom regresso e gozem bem. E foi um prazer estar aqui com vós mais 2 horas. Espero que esta emissão vos tenha sido do vosso agrado. E sem mais, um bom domingo a todos e até ao mês de setembro, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem. Mais uma vez, boa viagem e bom regresso. Arc-en-ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? La